Pop Saudade 3D. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar. Ah, eu não vou. Não vou te dar. Yugi! Mas esta alegria. Meu amigo Johnny do Espaço Náutico. Segue com a gente, um abraço, Johnny. Na tua partida. O pior já sofri. Já nem não fui amado. Malfatado amor. Respeitei os teus sonhos. Mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você. E aí, como é que é? A ingratidão. Nossa amiga Jennifer, Daiane. Lindinha Brenda. Perder. As bandidas. Fiz do teu amor, o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar. E preferiu me abandonar. Tudo acabado. Sonhos desfeitos. Tudo acabado. Olha a direção da festa, avisa os nossos garçons. Tá bom, não botar as mesas aí no salão. A galera tá afim de dançar e curtir. Hoje o pop aqui na prefeita. É pop, pop saudade. O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Malfatado amor. Respeitei os teus sonhos. Mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição. Como você me perdeu. Meu amigo Ed, um abraço pra você. O amor, o nosso. Toda a galera curtindo o pop e saudade. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Vamos dançar no Globo! É o Pop! É o Pop! Pop Saudade. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha. Olha, um abraço, meu, nosso amigo Mike. E André, já aqui no Pop. Um abraço pra vocês. Entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor. Pop Saudade. Bora, Edio. Pop Saudade. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. Vida pode me dar. Eu amo meu corpo mais do que tudo. Que a vida pode me dar. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei. Jader Jaderson. Deixando a saudade e o clima ar que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te amei. O Gordinho Pressão. Cuidado do pop, meu saudade. Coração. Por isso não irei culpar você. Alô, Serginho, dá um chega lá fora, gente, papai. Acontece. Alô, Serginho. Um dia algo se perder. Por isso não irei culpar você. Assim, todo começo. Um abraço, minha amiga Denise Pop. É a hora do Hulk, Denise. Vamos lá. Sempre. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei. Desaparecer, DJ Jamerson, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Vamos dançar na prefeita! Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te... E as charmosas do pop? Já na sua terra natal, né? Coração. Alô, Minas Morenas! Por isso não irei culpar você. Pop Saudade. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Essa é pra gravar, viu, Madruga? Vamos lá! Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama, sou todinho seu. A gente dá certo na cama. A gente se ama, sou todinho seu. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim. Meu amigo Marujo já com a gente. Um abraço pra você, Marujo. Alô, neguinho. Pop Saudade. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. E a minha primeira dama, Lívia. A gente dá certo na cama. O Gordinho Pressão do Pop Saudade. Aqui. Se não for. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim. Vamos dançar! Tarcinho! Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. Tanto tempo se passou, Pop Saudade 3D, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. E daqui a pouco tem o nosso maestro Valdinho. Vale a pena lembrar. Vamos pegar aquela saudade Bahia d'Égua pra galera. Daqui a pouco. Hoje nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz e do sonho de amor. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Pop Saudade. Coração no peito a te chamar. Meu amigo Sidney! Sidney, Sidney, sensação! Da maloga da saudade da Guagente! Um abraço do Jaderson! Caminhos diferentes, só saudade, nada mais! Top! Pop Saudade 3D! Tanto tempo se passou, mas em mim ficou Pop Saudade 3D. Não consegue apagar. Vale a pena lembrar do acaso que uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz e do sonho de amor. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Coração no peito a te chamar. Te dá um forte abraço, nossa amiga Tiazinha. Já aqui na área VIP do Pop Saudade. Um abraço do Jaderson pra você. Alô, Tiazinha! Não fez de nós caminhos diferentes, só saudade está. Vamos dançar com o amor! Raimundo e a Franci, da Alameda Vitória, aqui com a gente, um abraço. Eu vou de expresso, meu amor, vou de expresso, meu amor, pra te encontrar. A menina... Motor zerado. Escrevo pra você dizendo a... Tudo retificado. Então bora no Pop. Como é que é? Eu vou de expresso, meu amor. Eu vou de expresso, meu amor. Pop Saudade 3D. Eu vou de expresso, meu amor, pra te encontrar. Olha o hino das morenas do Pop. Pop. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. namorador. Não deu valor em mim. Olha, em setembro tá chegando o aniversário das morenas do pop. É! Não vou mais chorar. Pop Saudade. Nosso amigo Bragança, considerado, tá com a gente, o rei do açaí da Terra Firme. Alô, Edio! Edio! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Meu amigo Cupu, chefão da mídia do São Domingos do Capim. Tá com a gente, valeu! Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você... Pop Saudade. Jaderson, Jaderson. Todos os sentimentos, justo eu que saberia te amar pra sempre amar. Como é que é, Guamã? Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Tem alguém doente? Alguém do Pai Sandu aí? Não vale a pena ter você. Tem alguém do Brasil aí? Tem! Alguém que vale amar. Oh, aí você vai saber. Só pra recordar. Pop Saudade 3D. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio. Embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Aquele nosso amor de olha também, Kiko! Já com a gente, as apimentadas já na área com a gente. Nossa amiga Paula, Sibélia, Tainá. Um abraço pra vocês. De amor, com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Essa música vai de Ronaldo para sua esposa Márcia, lá da Pratinha. Curtindo de boa. Top Saudade! Bora, neguinho! Férias de verão, o teu corpo ao sol. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio. Embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu corpo. Olha, Meteoro, meu amigo Neguinho tá falando que tá vacilando aí, ó. Aquilo que sonhei de amor com você realizei. É pra recordar. Pop Saudade 3D. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem

fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Um abraço às apimentadas do pop. Alô, Charmosa! Há momentos no tempo em que paro e penso aqui, que não há mais tempo a perder com você. Pop Saudade. Apenas mais um sentimento. Recordando que já já tem Valdino. Top Saudade. O amigo Paulo cabeleireiro, ele e o Jacaré, só de boa. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. É a Sassá, é? E a Geórgia, comitiva da cidade de Monju? Ouça aqui no Pop. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanta vez lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Como é que é? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Pop Saudade. Oh, oh, tira na minha cabeça feito um carrossel. Biquinho já já aquela, hein? Tira na minha cabeça feito um carrossel. Ah! Meu grande amigo Aldo da Unama, da companhia de toda a sua comitiva, um abraço pra você aqui no Pop. Pop Saudade 3D é Pop. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. E aí? Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, DJ Jaderson tocando a saudade no beat certo. Separados como o sol e o ar. Você mora. Deixa embora, deixa embora. Bora, Degui! Pop Saudade. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Hoje noite, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Top Saudade. Sei que em seus braços é meu lugar. E aí? Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Bora, Joyce! Oi! Oh, oh, meu amigo Bragança, o Edio. Nosso amigo Edio também. Meu amigo Neguinho, tá toda a nossa cúpula do Pop Saudade. Hoje curtindo aqui na Prefeita. Amanhã, segunda-feira, Florentina Prime. Top Saudade. E aí? Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa. Um abraço, minhas coleguinhas do Pop. Já com a gente, um abraço pra vocês. Alô, Morenas! E pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. O Neguinho Promoções e o Mauro. Deixa, deixa. Da Mário Adalberto. Deixa, tá com a gente. Deixa. Próximo sábado tá chegando, tá chegando! Uma história de conquistas e muito sucesso. E a gente comemora mais uma vez junto com toda a família Saudade. Vem aí o aniversário de 12 anos do Pop Saudade. A maior e melhor aparelhagem de saudade de todo o Pará. É sábado, dia 27 de agosto, no Palácio dos Bairros, reunindo as principais atrações do Brega Paraense. Banda Cheiro Verde, Banda Bregaço, Banda Os Brothers, Banda Açaí Pimenta, Kim Mates, Mauro Cota e Silvia Gil do Pará Show. Apresentação Toninho Santos da 99FM. Até 11 da noite, mulher liberada e balde de cerveja só R$ 5,99. Aniversário de 12 anos do Pop Saudade. É sábado, dia 27 de agosto, no Palácio dos Bairros. Uma festa pra ficar marcada na história da família Saudade. É próximo sábado! Olha o maquiado, vai! Rosana, ele que faz o caqueado, pai dela. Oita, mojar, oye tu merengue. Hay una mojar, oye tu merengue. Es rea mojar, es maldito dengue. Es rea mojar, es maldito dengue. Oita, mojar, oye tu merengue. Hay una mojar, oye tu merengue. Es rea mojar, es maldito dengue. Let's get me to make it. 15 anos, hein? Olha que merengue. Amigo Marujo, o rei do lanche. Hoje eu vou serrar, viu, Marujo? Vamos lá, galera. Agora sim, só no caque, vai. O caqueado pai d'égua. Segura o roçando que eu quero ver. O Cavanhaque já na área. Um abraço, Devania. Pop Saudade 3D. Alô, Cavanhaque, dá um chega com o Kiko. Aqui, rapidão. Será que é a idade? Meu amigo Rosano no caqueado no salão. Mais uma pra ele. Top Saudade. Samedi soir, tu t'y t'es fait grand invitation. Des t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y position. Durant la nuit, t'y t'y porté en plat et pimenté. Tout le monde à table, nous qu'à manger, mais sans s'avélé. Suite t'y suite t'y suite t'y suite t'y piment la cabrilé. Prier t'y t'y porté, serviette pour Jacques à barbe. T'y n'oblige, n'a qu'est sensible qui Jacques à plairé. Samedi soir, tu t'y t'es fait grand invitation. T'es une chômage, t'es une ambiance, pas t'es une gênement. Soupré d'ouvant, allez derrière, pas une position. Durant la nuit, t'es une portée, on blague et pimenté. Tout le monde à table, nous qu'à manger, mais sans se mêler. Suite-taille, suite-taille, suite-taille, suite-taille, piment la cabrille. Qui est une portée, serviette, mon jack à pavé. Les nous mandés, nous à piment là, et dis nous, c'est bon d'un à manger. Aïe, faut dire ni chalet. Bon d'amour, oh yo yo, faut dire cabrilé. Bon d'amour, oh faut dire ni chalet. Bon d'amour, oh yo yo, moi peke manger ça. Bon d'amour, aïe aïe aïe, faut dire cabrilé. Bon d'amour, oh yo yo, faut dire ni chalet. Bon d'amour. É o nosso Bob Saudade, hoje na quadra da prefeita, onde estivemos no município de Traguatela, sucesso total, e hoje não está sendo diferente, aqui no Lomar, amanhã tem Florentina Prime. Pop Saudade 3D. Passando aí, tem alguém do Leão aí? Um abraço às morenas do Pop, as apimentadas também, as charmosas, tá todo mundo já por aqui. Daqui a pouco tem o nosso maestro. Vamos vencendo caqueado. Só me lembro da Jacutinga na pedreira. Sempre vou é o café. Leite é que fã no que super. Vou pra mulher samba com você. Souvle danser à la discothèque. Ce plico est roi ou café. La tête ou que fan ou que souffert. Segura que tá no pitch redondo, viu? Pop Saudade 3D. Solteiro hoje aqui na prefeita! Quem é que dá fim de beijar na boca hoje aí, hein? Então segura ela pra dançar que já já tem o maestro! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar. E aí? Este seu jeito de olhar pra mim. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim. É por você que canto. Vamos dançar! Quanto mais você me abraça, mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. E aí, Lívia? É por você que canto. Sempre. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda. Olha, um abraço também aos três da chave de ouro aqui com a gente. É por você que canto. Meu amigo Rosano do Caqueado, tá com a gente de boa. Vamos recordar. Bora, Bragança. Como a roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. No peito uma palavra mais. Meu amigo Misael e a família Globão, curtindo o pop! Pop Saudade. Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale, sei lá. Pop Saudade. Coisas que a gente se esquece. Se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só tem um jeito de passar. Minha amiga Sol, Sol Variedades, aqui com a gente, um abraço Sol, e as nossas morenas, juntinho com a gente. Alô, Sargento Vão! Só sei do jeito que está. Pop Saudade. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Nossa amiga Mari, lá de Augusto Corrêa, também com a gente. Nosso amigo Batatinha, alô Batatinha. Beleza, Rio Guajará. E as coleguinhas do pop. Amor que pode machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Vamos dançar coladinho. Meu amigo Sidney, primeira dama. Galera da Maloca da Saudade. Alô, Serginho! Um toque, um desejo, só o sempre vivo. Por esperteza. Ela fala ao meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Diz que me quer bem. Traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei. Feriu meu coração. Olha também com a gente, Carolzinha, a loira mais gostosa do pop. Pop Saudade 3D. Os meus olhos lindos que muito amei. É pop. Doces momentos que eu empolguei. Horas muito mais ela fica em tons meus. O mestre e a sua esposa. Vamos lá! Joga com a vida. Não tem mais razão.

ci sei tu. O hino das apimentadas, hein? Ao de lá, tem limite del mundo, ci sei tu. Ao de lá, della volta infinita, ao de lá, della vida, ci sei tu. Ao de lá, ci sei tu. Aqui Jaderson, Jaderson, del sonho più ambicioso, ci sei tu. E o pit redondinho, né, neguinho? Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei. Um abraço meu, nosso amigo Bundinha, o rei do churrasco do Guamá. É com a gente, um abraço. E as coleguinhas do Pop. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei. Colagírios apaixonados. Já já tem o maestro Valdinho tocando a saudade. Pai d'égua no Pop! Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus. Você diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar e morar comigo numa ilha deserta em alto mar, que tenha um barco para pescar, olhar ao voltar, e fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão. Alô, garçom Wagner aqui com o Valdinho Rapidola. Alô, garçom! Viola e cante uma canção. Meu amigo Sassá e a Geórgia. Comitiva da cidade de Mojú, hoje aqui no Pop. Vira a viola e cante uma canção. Essa música vai para nossa amiga Núbia. Ela que dá o mau valor. Tá curtindo de boa aqui na prefeita. Pop Saudade 3D. Diga que você pretende tudo deixar. Meu amigo Miguel aqui com a gente na área. Um abraço, Miguel. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Ir morar comigo. Meu amigo Bigorna e as amigas, tudo junto e misturado. Só pra recordar. Saudade. Não me olha assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Essa Lívia dá valor. Fala comigo, não faz mistério, falando sério, com você eu vou fundo do que der. E saudade. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tem que entender, dê uma chance a mais. Minha amiga Sol da Sol Variedade está aqui com a gente. Um abraço pra você, Sol. Divaldo 3D, esse é... Hip-Hop. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Te abraço, amigo, muito carinho. Nosso amigo Canela Promoções. Aqui da quadra da prefeita. Um abraço. Quebra esse gelo e dá um beijo. Top! Com você eu vou fundo. Neguinho, a primeira dama, Dona Maria. Tá aqui com a gente, galera. Das nossas redes sociais, que segue o Pop Saudade. E a empresa Pop há mais de 20 anos. Estão presentes com a gente. Valeu, neguinho. Sempre te amei. Pop Saudade. Meu amigo Rosão!